هو الرحمن حولي واعتصامي، به وإليه مبتهلا أتيب. إلهي أنت تعلم كيف حالي، فهل يا سيدي فرج قريب. Como eles vão saber que será aceita a oferenda deste e não será aceita a oferenda deste? O sinal de aceitação era o fogo. Aquele cuja oferenda fogo queimar, este é o aceito. Então um fogo desceu do céu e queimou a oferenda de Abel. Então o sentimento de inveja cresceu no coração de Caim, a ponto de acusar o seu pai Adão de preferir ao seu filho Abel, a ponto de dizer ao seu pai: Deus aceitou do meu irmão porque o Senhor pediu a Deus que aceitasse dele e não pediu a Deus que aceitasse de mim. A inveja cresceu. Então aqui na reflexão das qualidades, a primeira das qualidades que percebemos em Caim, a ganância, a tamar. Ele desejou aquilo que não era seu por direito. Desejou se casar com a mulher que era proibido a ele o casamento com ela. Enquanto Abel aceitou aquilo que é a lei de Deus. Abel era contente, tinha um contentamento, era feliz, se abastava com aquilo que Deus deu para ele por direito. A segunda qualidade de Caim, o orgulho, el-kibr, enquanto Abel era humilde. E a terceira qualidade de Caim, a inveja. E a inveja foi crescendo pouco a pouco. Invejou a Abel em sua futura esposa e quis casar com ela. Depois que a sua oferenda não foi aceita, também o invejou mais ainda. Por que foi aceito de você e não foi aceito de mim? E em seguida uma quarta qualidade, acompanhem comigo. A ira, al-ghadab. Depois de não ser aceito, ele o ameaçou. Qala la'aqtulannak. Eu vou te matar. Enquanto este tem a ira, Abel tem a calma. Ele é um homem calmo, sereno, dócil. Enquanto este é orgulhoso, aquele é humilde. Quando ele o ameaçou de morte, o que Abel disse para ele? Disse: "Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin." Prestemos atenção nessas palavras que Deus revelou no Alcorão ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abel disse uma palavra importante, uma palavra verdadeira e uma palavra que Deus autenticou e a registrou no Alcorão. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Quando o seu irmão o ameaçou de morte, Abel respondeu com toda a humildade, com toda a calma: Deus só aceita dos piedosos. Deus só aceita dos tementes. Por isso, além de cumprirmos com as nossas obrigações perante Deus, além de rezarmos, além de jejuarmos, além de sermos adoradores a Deus e piedosos, devemos nos preocupar com a aceitação da ação. Não é só se preocupar em fazer e pronto. O crente verdadeiro, ele está preocupado se Deus aceitou dele ou não, se ele foi realmente piedoso ou não, se ele foi realmente temente a Deus ou não. إنما يتقبل الله من المتقين. As qualidades que fizeram Caim se perder, então: a ganância, o orgulho, a inveja, a ira. E uma quinta má qualidade que Caim tinha: a mesquinhez. Da onde você trouxe isso? Da onde extraiu essa qualidade? Como sabemos que ele era mesquinho? Quando Adão ordenou que cada um apresentasse uma oferenda a Deus, Abel trouxe o que ele tinha de melhor, enquanto Caim trouxe o que ele tinha de pior para oferecer a Deus. Abel era pastor de ovelhas. Trouxe a melhor ovelha, o melhor cordeiro que ele tinha, e ofereceu a Deus em adoração e apresentou a Deus como oferenda. Enquanto Caim, que era agricultor, ofereceu o que tinha de pior de sua colheita, algo que não servia para alimentação. Não valorizou aquilo que Deus pede dele. Não valorizou aquilo que Deus estabeleceu para ele. A adoração não pode ser feita assim. Na adoração devemos nos empenhar, dar o melhor do que nós temos, dar o melhor de nós mesmos. Esforço, dedicação. Aqui também chegamos a uma outra má qualidade, A sexta má qualidade que Caim tinha, a preguiça, enquanto Abel era dedicado, a dedicação. Vejam a diferença entre Caim e entre Abel. Caim tinha como qualidades a ganância, o orgulho, a inveja, a ira, a mesquinhez, a preguiça. Enquanto Abel era contente com aquilo que tinha, era humilde, amava o que tinha e não invejava o seu irmão. Era calmo, era dócil, era generoso, não tinha mesquinhez no seu coração. E era dedicado à dedicação. Ganância, contentamento. Orgulho, humildade. Inveja, amar o que temos. Não invejar o que tem nas mãos dos outros. Mesquinhez, generosidade. Preguiça, dedicação. O ameaçou de morte. E Abel então disse a ele, com toda a humildade: لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ. Se me estendes a mão para matar-me, não te estarei estendendo a mão para matar-te. Por certo, eu temo a Allah, o Senhor dos mundos, o Senhor do universo. Eu temo a Deus, eu não quero te matar. Se você estender a mão para mim para me matar, mate-me. Eu não vou nem me defender. Inni uridu an tabu bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar. Por certo, eu desejo que tu incorras em meu pecado e em teu pecado. Então serás dos companheiros do fogo. E essa é a recompensa dos injustos. Desejo que tu incorras em meu pecado e em teu pecado. Se você me matar como está a ameaçar, você vai carregar o meu erro junto com o teu erro. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. Então assim ocorreu. E a sua alma induziu-o a matar o irmão e matou-o. Então tornou-se dos perdedores. Então em certo dia, quando encontrou a Abel dormindo, atirou nele uma pedra, atingiu a cabeça dele com uma pedra e o matou. E cumpriu a ameaça que fez ao seu irmão e o matou num dia quando encontrou a Abel dormindo. O atingiu com uma pedra em sua cabeça. E há também outras narrativas que dizem o atingiu com um animal morto, entre outras narrativas. O importante é sabermos que Caim matou Abel dessa maneira, após invejá-lo, após se orgulhar, após se rebelar, enquanto Abel foi generoso com seu irmão, foi humilde, foi adorador a Deus, foi obediente a Adão. E Deus Altíssimo, ao citar que Caim matou Abel, diz: فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. E sua alma induziu-o a matar o irmão e matou-o. Então, tornou-se dos perdedores. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. O que, que ele perdeu? Podemos dizer que ele perdeu tudo. Na verdade, ele perdeu a vida. Em primeiro lugar, ele perdeu al-akhirah. Ele perdeu a vida eterna e está sujeito ao inferno, e está sujeito à condenação de Deus. Perdeu o seu pai, perdeu Adão, e fez Adão também perder a eles. Adão perdeu os seus dois filhos. Caim não voltou mais a se encontrar com Adão, fugiu, e Abel morreu. Então Caim perdeu a misericórdia de Deus, perdeu o seu pai, Adão, perdeu o seu irmão, Abel. Perdeu a segurança, a tranquilidade. O que fez depois de matar o seu irmão? Veja como ele perdeu a segurança e a tranquilidade.